que você faz isso comigo? Porque tenho certeza que me tem nas mãos, mas eu não sei até que ponto vai isso. Quanto tempo dura o meu coração? Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo. Que raiva de mim, que não mando nos meus sentimentos. Vamos recusar a sua ligação, queria ser forte pra te dizer não. Enquanto isso desejo, vem de carona na tua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louco. Na curva dos teus beijos acelero o amor, me bato de frente com a minha dor. Enquanto isso desejo, vem de carona na tua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louco. Na curva dos teus beijos acelero o amor, me bato de frente com a minha dor. Rocha, vai. Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo. Que raiva de mim, porque não mando nos meus sentimentos. Vamos recusar a sua ligação, queria ser forte pra te dizer não. Enquanto isso desejo, vem de carona na tua boca, dá uma volta no meu corpo, deixando louco. Na curva dos teus beijos acelero o amor, me mato de frente com a minha dor. Enquanto isso desejo, vem de carona na tua boca, dá uma volta no meu corpo, me deixando louco. Na curva dos teus beijos acelero o amor, me mato de frente com a minha dor. Que raiva de mim.